excavador, Joker 2257. Força aérea 5954, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Vento 150 graus, 119. Reporte baixado e travado. Turma, meu Lima. Joker 2-2, informe visual com a pista. Hoje está visual, você é composto, tem bastante travado. Bip checado, 150 graus, 10+. Autorizado pouso, pista 10. Meu Deus, autorizado pouso. Mantenha 4.000 Joker 2.000. Comandou Rocha, né? 140. Pode voar Aracaju? Chame Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85, Xaneme 140. O 6140, obrigado. 2545, 2685. Salvador, bom dia, informação, marque o voo no 738. No 738, identifique e desça para o 060, chegada Mare. 060, Mare, no 738. No 738, desça ao 070, identifique chegada Mare. Táxi hotel, até o parte militar, você está sendo a frequência livre. Do 22 autorizado backtrack pela pista, táxi pela pista até o pátio militar. 3198, reduza para 2109. Reduzindo para 210 3198, né? Joker 26, retorno para sequenciamento, curva esquerda, curva 200 limitado pelo custo do localizador. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste no 0 no 9. Joker 26, curva esquerda, proa 200, limite custo do localizador, desça para 2000 pés. Solo azul, 4207. 4207, transfará a cópia Rio de Janeiro, Santos Dumont. Pronto. Autorizado Rio de Janeiro Santos Dumont, nível de voo 380, via 3 do Lu 10. Subida da AEL, Leda, Fritz, curva direita após a decolagem. 5562 é o código, 1208 é o controle. Está autorizado Rio de Janeiro 380, pela 210, saída da AEL, Leda. 5562 é o controle 208, ou só não teria a última posição depois de Leda. Depois de Leda, Brit, Bravo Romeo India Delta Eco. Bravo Romeo India Delta Eco, Brit, obrigado. Correto, chama para o pushback, zonamento. Confirm, please, your apron. Affirmative, clear to São Paulo, Congonhas, flight level 400, via Upper Zulu 16, dial departure, after dial Leda position, after Leda bright position, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. After departure, right turn, SCOC code 5551, Salvador Departure Control 120.8. Papa, read the bags correct. Report, please. POB, people on board. Affirmative. Call now tower 118.6 for pushback correction for startup and taxi. Bravo Uniforme, identifique voo Crew de Pelô, reporte descida. Desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 9. Da 3198, vai atingir o nível 0. 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 9 e reporte estabilizado LS. 2000 pés, 1019, reportará estabilizado. Joker 26, curve à esquerda na proa 130, reposto estabilizado. A 130, Joker 26. 160, 138. Desça para 3.000 pés, ajuste 1019. 3.000 com 1019, gol 1738. Dan 3198, reduza para 1709. Reduzindo para 179, Dan 3198. Duque 2.6, estabilizado INS. Chame torre, 1.8, decimal, meia dúzia, Joker 2.6. 1.8, decimal, meia dúzia, Joker 2.6. Voador, Joker 2.6, estabilizado, fui LF, trem baixado travado. Sente, Joker 2.6, chama aproximação, ajuste no 019. 1738, reduza para 1809. 189, 1738. 28, está reduzindo para 329. 3198, reduza para aproximação. Chame torre 118, decimal 62. Reduzindo para aproximação, 118,62, grato. Autorizado LS 1738? Autorizado LS 1738 na proa 040, intercepta nesta proa. 040, está autorizado LS 1738, vai descer para 2000? Afirmativo. 2019, 1738. Visual, prossegue para pouso. 728, prossegue na descida. Desça até 2000 pés, ajuste de altímetro 1019. Webjet 5728. Descendo para 2000, com ajuste no 019, 5728. Fico checado, tem livre pouso, pistola 0, ventando 50 graus, 109, o Joker 2.6. Joker 2.6. Informador, 3198, está estabilizado no LS. 3198, puxando aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 019, reporte, baixado e travado. Ajuste no 019, está baixado e travado. Joker 2.6 no solo 06, vai livrar a direita, agilizando, estimar o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Chame torre 1, 1, 8, decimal 62, 1738. 18.6, 1738. Será? Na DA, 3198. Joker 2.6, por gentileza, tem como agilizar? Tá 3198, autorizado pouso pista 1 a 0, vento 150 graus, 109. autorizado, pouso, pistona 0-7-3-1-9-8. Torre Salvador, 1738, bom dia. 1738, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 019, reporte baixado e travado. 19, reportará baixado e travado, com as condições da pista? Confirme. Condições da pista? Pista seca, sem chuva no, nas vizinhanças, sem chuva no aeródromo. Gente, obrigado. Joker 26, ingresso via Alfa, reporte na Delta para prosseguir para o pátio militar. Travou o 738. Sente, continua a aproximação, guardando a pista livre. Escuta. Seu pés, ajuste no 019, reporte estabilizado. Na torre de plano 2000, sua valor estabilizado. Então, 3198 no solo 08, vai livrar a sua direita, agilizando. E para ingresso na Alfa, vai chamar o solo 121, decimal 9. Ok, primeira direita, 219, graças. Alô, Salvador, muito boa dia. É o Tantri 198, livrou a pista, 4 instruções. 3198 avisou com o Tucano da Força Aérea? Afirmativo. Vai dar passagem ao mesmo após ingresso via Alfa Juliette, portão 02. Ok, dá passagem ao Tucano, Alfa Juliette, portão 02. Reduza para aproximação, chame torre 118 decimal 612. Reduzindo para aproximação, 728, chama 118612. 5722, baixado e travado, localizador, pista 10. Gente, o objeto 5728 vai continuar a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 019. Ajuste no 019, aguardando pouso, como número 2, 5728. Qual o nível que o senhor solicita para Recife? Eu tenho aprovado 390. 39. Um minutinho. Cópia. Qual que é a saída prevista para o 290? Pucaru. Pucaru, ok. Estou aguardando cópia. Bom, o meu Fox Trot Lima, prossiga. Setor nordeste, setor norte. Pode agilizar para cruzar a pista? Então informe na rotatória do CIA, o Romeu Foxtrot Lima. Solo 1-1 no livre direita, chame solo 1-2-1 no decimal 9. 1-9, bom dia, 1-7-3-8. Diga 1-7-3-8, tá desautorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. No pouso, pistão 0-5-7-2-8. 1260.4. 1260.4. Autorizado Recife 390 via Peruísque 58. Subida Pucaru, curva esquerda após a decolagem. O código transpondo é o 5555 e o controle 1208. É o nível Peruísque 58, Pucaracaju, após decolagem curva esquerda, 5555, transponder 2080, controle. Correto, chama para o spec de ferramenta. Vai chamar um 2080 da Gol. S5728, solo 14, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 5728, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 9. Alfa Juliette para o portal 9, 5728. Mike Bravo, uniforme. Uniforme, a GGT 109, reporte passado travado. Mike Bravo, uniforme, autorizado, pouso, pistola 0, vento 140 graus, 109. Mike Bravo uniforme, como instrumento cancelado, zona 5, prossegue visual, com curva pela direita, reposte final 1-7. Mike Bravo uniforme, Mike Bravo Azul 4207, estamos no gate número 1 para pushback e acionamento. Autorizado, chama para emitir táxi azul. Livre, chamaremos para o táxi 4207. Mike Bravo uniforme autorizado, pouso, pista 17, vento 140 graus, 099. 1-8, decimal meia dúzia. 18,5, confirma. Oi, Salvador. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, reporte a 3 milhas da 17. Informe, faz o que desejei. 45 do EBTL, Romeu Fox Lima. Ciente, o senhor deseja pouso direto no 45? Pode ser pouso direto no 45. Ciente, considera a aproximação, aguarde autorização para pouso direto no 45. Positivo, aguarde. Mike Bravo, uniforme, sala 18, informe parte do DDGI. Dirige a próxima direita ao estacionar frequência livre. Do backtrack após a próxima esquerda, estacionar frequência livre. Salvador, bom dia, o 8094, tá certo? Confirmo, por favor. Então, 8094, com essa informação aqui, jamais para a autorização. 8094, está muito baixa a transmissão, você poderia repetir, por favor? E agora, como é que recebe? Alto e claro, tá ótimo agora. Pode repetir, por favor? Pois não, 8094, centro da Alfa, o box é o 11, para autorização Miami. Está autorizado o plano para Miami, 360, inicialmente via Pêsulo 41 e após conforme a rota do plano de voo. A subida Momotrova, primeira curva à esquerda para a decolagem, o código transponder 5567 e o controle em 1208. 360, então na Pêsulo 41, depois segue a rota. Sai na Momo Trova, esquerda é a primeira curva, 5567-208. Correto, chamo para pushback e acionamento. Já lhe chamo. Juliette Tango Zulu, confirme o pátio que se encontra. Na Feira de Santana. Tá ok. Aguarde um minutinho, cópia. Para o Tarso Azul 4207, um POB de 92 com 3 horas e 47, alterna Campinas. Bernardo Campinas? Afirmo. Táxi Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alfa, ponto de espera 186, torres, bom dia, 4207.